Bem mais maduro, acredita, eu juro. Você não vai me reconhecer. Vai ver, passei daquela fase. Só falo a verdade. Errei, mas aprendi a perder. Eu tô bem mais maduro, acredita, eu juro. Você não vai me reconhecer. Vai ver, passei daquela fase. Só falo a verdade. Errei, mas aprendi a perder. Os amores de antes me fizeram ver. Foto na estante, não deixei ninguém mexer. O que era importante, você levou e me deixou sem nada. Nada além do teu sorriso. Nada além me faz viver. Nada além do que eu preciso. Eu juro, você não vai me reconhecer. Vai ver, passei daquela fase. Só falo a verdade. Errei, mas aprendi a perder. Os amores de antes me fizeram ver. Sua foto na estante, não deixei ninguém mexer. O que era importante, você levou e me deixou sem nada. Yeah.